Faça tudo como se tivesse alguém te vigiando. Mesmo que você não creia, ele vê. Não importa por onde tu andes. Pois Deus tudo vê.